Ficheiro 108. A neve atrapalhava a nossa marcha tanto quanto a dele, mas o meu cavalo era melhor e tínhamos a vantagem de um caminho menos escorregadio, sulcado na neve fofa pelo soldado em fuga. Aos poucos adquiríamos vantagem sobre eles, mas eu podia ver que isso não seria suficiente. No entanto, ele tinha uma subida à sua frente. Se eu cortasse pela direita, talvez pudesse ganhar tempo no terreno plano e encontrá-lo na descida do outro lado. Dei um puxão na rédea e inclinei-me para a frente, agarrando-me com força para me manter na sela, enquanto o cavalo resvalava numa atrapalhada mudança de direção, se equilibrava e se precipitava para a frente. Não o alcancei totalmente, mas conseguira reduzir a distância entre nós para não mais do que 10 metros. Se prosseguíssemos indefinidamente, provavelmente eu iria alcançá-lo. Mas não podia dar-me esse luxo. A muralha da prisão assomava a menos de 2 quilómetros à frente. Se nos aproximássemos muito, seríamos vistos das torres. Parei e desci do cavalo. Treinado para batalhas ou não, eu não sabia o que o cavalo faria se eu disparasse a pistola de cima da sela. Ainda que ele ficasse parado como uma estátua, não acreditava que a minha pontaria fosse tão boa. Ajoelhei-me na neve, firmando o cotovelo no joelho, a arma apoiada no antebraço, como Jamie me mostrara. Segura aqui, apoia a arma no braço e faz pontaria por aqui, dissera ele. Foi o que fiz. Para minha grande surpresa, atingi o cavalo em fuga. Ele escorregou, caiu sobre um joelho e rolou numa confusão de neve e pernas. O meu braço ficou dormente com o coice da pistola. Esfreguei-o enquanto observava o soldado caído. Ele estava ferido. Levantou-se com dificuldade. Depois caiu de novo na neve. O seu cavalo, a sangrar da espádua, fugiu aos tropeções, a rédeas penduradas. Não percebi, senão mais tarde, o que estivera a pensar, mas sabia, quando me aproximei dele, que não podia deixá-lo vivo. Perto como estávamos da prisão e com outras patrulhas a perseguir fugitivos, certamente seria encontrado em pouco tempo. E se fosse encontrado com vida, não só nos descreveria, nesse caso, podíamos dizer adeus à nossa história de sequestro, como diria para onde viajávamos. Ainda tínhamos 5 quilómetros de percurso até à costa, 2 horas de viagem na neve intensa e um barco para encontrar quando chegássemos lá. Não podia correr o risco de que ele falasse de nós a alguém. Ele esforçou-se por se levantar sobre os cotovelos quando me aproximei. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa ao ver-me. Depois descontraíram-se. Eu era uma mulher, não tinha medo de mim. Um homem mais experiente teria ficado apreensivo mesmo assim. Mas ele era um miúdo, não mais do que 16 anos, pensei, chocada. As suas faces, cheias de borbulhas, ainda retinham as últimas curvas arredondadas da infância, embora o lábio superior exibisse a penugem de um desejado bigode. Abriu a boca, mas apenas gemeu de dor. Apertou a mão contra o lado do corpo e pude ver o sangue encharcar-lhe a túnica e o casaco. Portanto, ferimentos internos. O cavalo devia ter rolado por cima dele. Era possível, pensei, que morresse de qualquer forma, mas não podia contar com isso. A adaga, na minha mão direita, estava escondida sob o meu manto. Coloquei a mão esquerda na sua testa, e exatamente como eu tocara na cabeça de centenas de homens, confortando, examinando, preparando-os para o pior. E eles erguiam os olhos para mim exatamente como aquele rapaz, com esperança e confiança. Não podia cortar-lhe a garganta. Deixei-me cair de joelhos, junto dele, e virei a sua cabeça delicadamente para o outro lado. Todas as técnicas de Rupert para uma morte rápida presumiam resistência. Não houve nenhuma resistência quando lhe curvei a cabeça para a frente o máximo possível e lhe cravei a adaga no pescoço, na base do crânio. Deixei-o com o rosto para baixo enterrado na neve e fui juntar-me aos outros. com a nossa pesada carga embarcada clandestinamente e escondida sob cobertores num banco do porão, Murtagh e eu encontrámo-nos no convés do Cristabel para inspecionar os céus agitados por uma tormenta. Parece um vento moderado, estável, disse eu esperançosa, mantendo um dedo molhado erguido no ar. Com um ar sombrio, Murtagh examinou as nuvens que pairavam, negras e ameaçadoras, acima do porto, a carga de neve que arremessavam, a derreter nas ondas geladas. Ah, bem, vamos torcer por uma travessia sem sobressaltos. Caso contrário, talvez cheguemos lá com um cadáver nas mãos. Meia hora depois, lançados às águas turbulentas, descobri o que ele queria dizer com aquela observação. Com enjoos? Perguntei incrédula. Os escoceses não ficam enjoados no mar. Murtagh irritou-se. Bom, então talvez ele seja um otentote ruivo. Só sei que está verde como um peixe podre e a vomitar as tripas. Vai descer e ajudar-me a impedir que as costelas lhe saiam pelo peito? Raios! Exclamei para Murtagh, enquanto nos debruçávamos sobre a balaustrada para inspirar um pouco de ar fresco durante um breve intervalo na atmosfera desagradável do porão. Se ele sabe que ficava enjoado no mar, por que diabo insistiu num barco? O olhar de Basilisco permaneceu fixo. Porque sabe muito bem que nunca conseguiríamos viajar por terra no estado em que se encontra. Além disso, não queria ficar em Eldridge para não comprometer a segurança dos McRannoch. Então, vai-se matar silenciosamente no mar, comentei com amargura. Sim, acha que assim só se matará a si próprio e não levará ninguém com ele. Magnânimo, sabe? Mas não há nada de silencioso nisso, acrescentou Murtagh, dirigindo-se à escada de tombadilho em resposta aos sons inconfundíveis que vinham lá de baixo. Parabéns, disse eu a Jamie, uma ou duas horas mais tarde, afastando-lhe uns fios de cabelo úmidos do rosto. Acredito que vais entrar para os anais da medicina como a única pessoa a morrer no mar por causa dos enjoos. Ah, bom, balbuciou na confusão de travesseiros e cobertores. Detestaria pensar que todo este esforço foi em vão. Ergueu-se repentinamente para um lado. Meu Deus, lá vem outra vez. Murtagh e eu saltámos de novo para as nossas posições. A tarefa de segurar um homem corpulento, imóvel, enquanto ele sucumbe a implacáveis espasmos de vómito, não é para uma pessoa fraca. Mais tarde, tomei-lhe novamente o pulso e poisei a mão na sua testa pegajosa. Murtagh leu-me o rosto e seguiu-me sem falar pelo passadiço até ao convés superior. Ele não está muito bem, pois não? Perguntou serenamente. Não sei, respondi impotente, sacudindo o meu cabelo suado no vento frio. Sinceramente, nunca ouvi falar de alguém que tivesse morrido de enjoos no mar. Mas agora também começou a vomitar sangue. A mão do homenzinho apertou a balaustrada com força, as articulações dos dedos projetando-se pela pele curtida de sol. Não sei se ele se feriu internamente com as pontas afiadas das costelas ou se é apenas o estômago irritado com os vómitos. Seja como for, não é um bom sinal. E o seu pulso está bastante mais fraco e irregular. É muito esforço para o coração, sabe? Ele tem o coração de um leão, falou baixinho, e a princípio não tive a certeza de ter entendido bem. Podia ser apenas o vento salgado que mantinha as lágrimas nos seus olhos. Voltou-se bruscamente para mim. E uma cabeça de boi? Ainda tem aquele áudano que Lady Annabelle lhe deu? Sim, todo. Ele não o quis tomar. Disse que não queria dormir. Bem, para a maioria das pessoas, o que querem e o que têm não são a mesma coisa. Não vejo porque deva ele ser diferente. Vamos. Seguiu ansiosamente de volta ao porão. Não creio que consiga aguentá-lo no estômago. Deixe isso comigo. Pegue no frasco e ajude-me a levantá-lo. Jamie estava semi-consciente, um fardo incômodo que protestava por estar a ser forçado a sentar-se, encostado ao tabique. Vou morrer, disse com voz fraca, mas clara. E quanto mais cedo, melhor. Vão-se embora e deixem-me morrer em paz. Segurando com força os cabelos flamejantes de Jamie, Murtagh forçou-lhe a cabeça para cima e levou-lhe o frasco aos lábios. Engole isso, meu cabeça dura, ou parte-te o pescoço. E trata de aguentar isso aí dentro. Vou manter-te a boca e o nariz fechados. Se vier para cima, vai sair pelos ouvidos. Pela força conjunta da nossa determinação, transferimos o conteúdo do frasco, lenta mas inexoravelmente, para dentro do jovem senhor de Lalibroch. Engasgando-se e sufocando, Jamie bebeu corajosamente o máximo que pôde, antes de se deixar cair, esverdeado e arquejante contra o tabique. Murtagh impedia cada ameaça de explosão de náusea, apertando cruelmente o nariz do paciente, um recurso nem sempre bem sucedido, mas que permitiu a acumulação gradual do opiáceo na corrente sanguínea. Finalmente, deitámos o seu corpo lânguido na cama, as chamas vivas dos cabelos, das pestanas e dos cílios formando a única cor sobre a almofada. Murtagh surgiu ao meu lado no convés pouco depois. Olhe, disse eu apontando. A luz turva do crepúsculo, brilhando em raios fugidios sob as nuvens, dourava os rochedos da costa francesa adiante. O capitão disse que estaremos em terra dentro de 3 ou 4 horas. Já não era sem tempo, disse o meu companheiro, afastando os cabelos castanhos e lisos dos olhos. Virou-se para mim com a expressão mais próxima de um sorriso que eu já vira no seu semblante circunspecto. Assim, finalmente, acompanhando o corpo inerte da nossa carga, deitado numa tábua entre 2 monges robustos, atravessámos os altos portões da abadia de Sainte-Anne de Beaupré.